O tema da nossa palestra de hoje é Jesus, médico do corpo e da alma. Muito já se ouviu falar de Jesus durante a nossa vida, né? Nós moramos num país em que a religião predominante é a religião cristã. Então nós aprendemos muito, lemos muito, assistimos muito sobre a vida de Jesus, sobre todos os prodígios que ele fez, que se apregou a ele. E de que maneira que tudo isso, para nós, bate. De que maneira que tudo isso que se aprendeu sobre ele se torna verdadeiro. Então a gente viu Jesus fazendo curas de pessoas desenganadas. Consta na Bíblia que pessoas mortas foram ressuscitadas por ele. De que maneira que isso acontece? De que maneira que isso se procedeu. Então, se a gente começa a estudar o Evangelho, aprofundando nele, a gente vai descobrir que Jesus, ele era uma pessoa muito semelhante a nós todos. Ele tinha um corpo físico, um corpo material e um corpo espiritual, como nós também somos. Então, a gente era muito parecido. Mas ao passo que a gente começa a estudar a vida dele, as coisas que ele falou, as coisas que ele deixou para nós, a gente começa a perceber que apesar de sermos iguais, também somos muito diferentes. Tudo aquilo que ele fez por ser já um espírito extremamente elevado e que veio reencarnar entre nós para nos trazer não apenas uma mensagem, mas um caminho verdadeiro de como nós devemos nos comportar, nós devemos seguir, para que a gente consiga também romper todas essas dificuldades que a matéria nos impõe, que a gente consiga superar a matéria e realmente colocar para fora aquilo que nós temos, a nossa essência, que temos dentro de nós, manifestarmos verdadeiramente a essência divina, a luz que muitas vezes está aprisionada dentro de cada um. Um bom caminho para a gente poder fazer essa mudança que se faz necessária é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que passagens de Jesus durante a Terra de uma maneira explicada, de uma maneira que muitas vezes a gente lê alguns ensinamentos daquele tempo e não compreende bem a exatidão pela forma como era tratado, pela própria linguagem como era dita, pelas metáforas que eram utilizadas e que a gente às vezes não consegue compreender a essência realmente. Então aqui ele nos explica muita coisa, de que maneira desmistifica, por ser um livro bem mais novo do que a própria Bíblia e apesar de trazer muitas coisas iguais. Aqui no Evangelho ele nos coloca o quê? Basicamente, que o amor, que foi a essência de Jesus, é o remédio, é o caminho para todas as curas. O perdão, através do perdão, vivido realmente com intensidade, com verdade, a gente consegue fazer com que aquela energia que vive dentro da gente, presa, estagnada, negativa, a gente consegue fazer com que ela saia. A gente consegue se livrar dela. Através da fé, a gente coloca a nossa vida no mesmo caminho da mensagem que ele deixou para nós, que é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho da libertação. A gente passa a acreditar que tudo aquilo que acontece nessa vida, nesse mundo, acontece para nós, tem um sentido de acontecer, tem um porquê. A gente entendendo isso, o nosso fardo se torna mais leve. Não que ele desaparece, mas ele se torna mais leve da gente poder carregar. A gente começa a compreender e ver as coisas de uma maneira diferente. Entender o porquê que algumas coisas acontecem. A gente deixa de ter revolta. Deixa de tentar, às vezes, remar contra a maré e começa a se realmente se ajudar. Porque senão a vida nos encaminha por um sentido e a gente tenta ir para outro. E aí não dá. E através do amor, então, a gente consegue fazer com que essa energia que existe dentro da gente, a gente consegue colocar ela em funcionamento, expandindo ela para as pessoas que estão perto da gente, diretamente para cada um. E aí, o título de hoje, que é o médico de corpo e alma, ele começa a surtir efeito. Porque no momento que a gente consegue fazer esses três pilares, o perdão, a fé e o amor, a gente consegue botar isso em funcionamento, o corpo não vai adoecer. A doença do corpo, ela tem uma origem interna, no interior de cada um de nós. A gente poderia dizer da alma, do espírito. Ela surge porque uma desarmonia se instalou. A maneira como a gente vai levando a vida de forma errada, muitas vezes privilegiando apenas o corpo, apenas a vontade, o prazer. Isso faz com que a gente desencadeie doenças que começam lá dentro. Se a gente conseguisse ver o nosso campo magnético, a gente já poderia prever que uma doença está se instalando no nosso corpo físico. Existem mecanismos de a gente fazer isso, só que a gente não faz com tanta regularidade. Mas a gente já consegue ter uma visão de que alguma coisa está começando, algum sintoma já está se formando para ocorrer uma doença. E muitas vezes a gente só se movimenta quando o sintoma aparece. Ao passo que a gente deveria ter uma atitude preventiva. E atitude preventiva, de novo, está aqui uma leitura diária, eu diria, para a gente começar a martelar isso dentro da gente e colocando isso dia após dia, até o passo que a gente começa a fazer isso de uma maneira natural, de uma maneira simples, e começa realmente a fazer a diferença, começa a perceber algumas coisas que a gente vai fazendo e que não são boas para nós. Então, esse médico do corpo e da alma significa trazer Jesus, o ensinamento que ele trouxe para nós há mais de 2000 anos, que a gente ainda tem muita dificuldade de entender e mais ainda de fazer. De ter um desapego maior das coisas materiais. As coisas materiais, a matéria em si, ela existe para a gente se utilizar delas para o nosso progresso, pro nosso progresso também espiritual, principalmente. A gente não pode ser escravo das coisas, passar a vida através, vivendo através de coisas materiais, deixando muitas vezes o convívio com as pessoas ao qual nós gostamos por causa de problemas materiais, de desavenças que acabam nos separando, acabam sendo um motivo para que a gente faça mais coisas para o lado errado do que para o lado certo. Então a gente tem que utilizar tudo isso para o nosso benefício, para a nossa evolução. Uma das leis de Deus é a lei do trabalho. Mas em nenhum momento ele falou que a gente deve trabalhar para guardar riquezas. A gente deve trabalhar para guardar bens. A gente tem que trabalhar porque é através do trabalho que a gente cresce como ser humano, cresce como espírito, que a gente evolui, que a gente cria o progresso dentro da civilização, dentro do povo que a gente está. Então, esse é o sentido. A gente deve buscar sempre, nesse entendimento, a reflexão, que é o que nos faz, muitas vezes, dar aquela parada no nosso dia, que a gente passa o dia, levanta, já está todo organizado. Tem tantas coisas para fazer, tanto horário para isso, para aquilo, e a gente não se dá o tempo de, às vezes, pensar. Uma tarefa simples, pensar, só isso. A gente não tem o tempo, porque a gente está sempre ligado, assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, envolvido com alguma tarefa que nos toma muito tempo. Então a gente tem que começar a pensar o que, que cada coisa dessas está agregando para a gente. O que, que essas coisas que são tão importantes que a gente faz no nosso dia a dia, dentro das 24 horas do dia que a gente tem, o que, que disso tudo realmente é importante para mim? Quais dessas coisas, se eu deixar de fazer, vai realmente me fazer falta? Tem muitas coisas que a gente não está fazendo e que estão fazendo falta. A gente está nessa vida como uma escola, né? A gente está aqui para aprender. E a gente tem um tempo. Então, a gente tem que usar esse tempo que a gente tem para realmente aprender, para não perder o ano. Que acontece na escola, né? Se a gente não aprende a lição, a gente tem que repetir o ano. Então, a gente tem que aproveitar essa etapa para poder realmente, então, tirar aquilo que a gente precisa. Aprender a conviver, principalmente. Aprender as leis que nos regem, que estão aqui dentro. E como eu disse, ler um pouquinho todo dia, um pouquinho. Porque é só assim que a gente vai conseguir dar volta nesse mundo que a gente está vivendo aqui. São mais coisas que nos puxam para o outro lado do que nos empurram para o lado certo.